Permite o radar encerrado, manter as condições visuais na próxima reportar frequência livre. Dívida para 20 grato na operação. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, saída da EL 1500 pés. Azul 4065, boa, contato, radar vigilância, prossiga conforme autorizado, azul 4065. Ok, passei conforme com a 065. Juliette está presente, rotatória, vitorina Juliette. Rotatória, Juliette. Voo no 648, completo elipse, torre 1 no 8 decimal 95. 118, 95, 648. Sou Salvador, Gol 648, boa tarde. Boa tarde, Gol no 648, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-1 no NAS, altímetro 1-0 no 4. Ciente, 1014, Gol 648, formará assim que baixar a travada. Décima 1-1, boa tarde, bom voo. Chama Recife, 1251, trip 5401, obrigado, vocês. November Alfa Novo 360, agora pela esquerda, reporte a ingressão do final no 7. Gente, mais um 360 pela esquerda, reportar a ingresso na 1-7. Gente, no 648, livre pouso na 1-0, vento 1-30 graus com 1-1 na. Entendeu, livre pouso, Salvador 648. Dois, após o pai da Gol na final, a linha mantém no 0. Camerão, você ingressa na final no 7, aguardando autorização para pouso. Mantenha o ponto espera para Vitor Juliette. Alfa livre pouso na 1-7, vento 1-4-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 4. Ciente, livre pouso na 1-0, 1-7, Índia, November Alfa. Ciente, livre pouso na 1-7, Índia, November Alfa. Salvador, boa tarde. 192, boa, contato radar, sem identificação, nível 50, chegada a mais. Mantendo 4700, reautorizado 2000, livre LS, chame localizador. 7-2000, livre para reportar estável, para Pantanal 4710. Salvador, Gol 648, livrou? O Gol no 648, está autorizado o táxi Alfa e Índia para o portão 2. Alfa e Índia para o 2, 648 Gol. A aeronave à frente está cruzando a cabeceira da 17 neste momento. Alfa Solo 18, táxi em frente, livre na primeira esquerda, Elise 180 na Quebec, aguarde para novo ingresso. Caminhão 142, decolado 119, chame controle 119, decima 8, bom voo. 198, obrigado. De Ocean Air 6142. Bruno 42, boa, contato radar. Tuba 350, conforme autorizado. Oh, ok, turbina 350, conforme 6142. Juliette, livre pouso na 17, vento no 4, 0 graus com 1 no 9, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 7, Juliette. Pantanal 4710, visual com a pista. Pantanal 4710, completo ILS, torre 118.95. 118.95, confirmo? Confirmo. Obrigado. Tanto 3154, reautorizado 2000 pés livre ILS, reporta localizador. 2000 pés livre ILS, reporta localizador, está 3154. Torre Salvador, boa tarde. Pantanal 4790, estabilizado no X-Ray, visual com a pista na escuta. Boa tarde, 4710, cheque trem, livre pouso na 10, vento 130 graus com 99, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, pista 10, já está embaixo travado. Trinde a Juliette, solo 21, confirma o pátio. Gente, livre à direita, Elis 180, aguarde para o ingresso. Chilena mantém, Alfa Vitor Juliette. Michael Romeo Fox, prossiga. Centro Centro Recife na frequência 128.8, Mike Romeo Fox. Posição alinhada. Vitor Juliette, livre decolar da 17, atento à espira de turbulência, ventuno 30 graus com no 1 na. Canal 4710, solo 25, Olívia direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1, boa tarde. Vamos descer para 2000 via mar e reportar no lote. Canal 4710, está autorizado o táxi Alfa Juliette para o gate 10. Alfa Juliette para o 10. 2.085, obrigado. Livre ingresso, reporte livrando parte 4. Como são a prova de zona? Positivo, dali. Vitor Juliette, decolado aos 2.6, chame controle, 1.99, decimal 8, bom voo. Alô, Vitor Juliette, chamará controle, 1.99, decimal 8. Alfa Vitor Juliette, boa. Feita a decolagem, confirme após o farol da barra. Alfa Vitor Juliette, após o farol da barra. Após o farol da barra, confirme a rota. Após o farol da barra, a toque é metida em Veracruz. Gente, Juliette. Controle, 3154, fui LS. Completa aproximação, torre 1895, 3154. 1895, 3154. Torre Salvador, boa tarde, Tan 3154, na final, baixado e travado visual. Tan 3154, livre pouso na 10, vento 140 graus com 119, altímetro 10 no 4. 10 no 4, livre pouso na pista 10, Tan 3154. November Alfa, frequência livre ao estacionar. Afirmo. Ok, vou checar aqui com a infraero, ok? Mantenha a posição e aguarde só um instante. Aguarda. 7, controle, boa. Sendo identificação, desce para 4.000 pés com 1.014 de chegada a ponte. Solo 30, livre à direita, solo 121 decimal 9. Livre à direita, solo 209, Tan 3054. Turim de Juliette, só um instante, cópia, Cairu, Lorenzo. Solo Salvador, boa tarde, Tan 3154, livrou na Fox Trot, na sua escuta. Boa tarde, Tan 3154, táxi via Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette para o 09, Tan 3154. Vitorinho de Juliette para cópia. 895, boa tarde. Tomato 8295 para 3, solo 93. Cidade Cairo Lourenço, mil pés, corredores Axé e Caixa Prego, pista no 7, decola, a primeira curva é à direita, 19.8 é o controle, 18.95 é a Sorri, e o transponder é o padrão, 0.160. Meia dúzia? Chame a torre para acionamento, é um bom voo. Salvador, gol 649, para cópia, ideal, seguinte da CIA. Tente, gol no 649, o nível ideal para ideal é o 240. Estimativo, 649 é bom. Tente, autorizado, ideal, nível 240, decola da... Pista no zero, com a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT e Leos, 19.8 é o controle, e o transponder é o 5165. Gente, gol 649, para Ilhéus, nível 240, na nossa nível aprovado, decol da pista 90, curva direita da EL, da EL Lindo, após a pista DCT, Léo 5165, transponder por Salvador, 119-86, 49, tá bom. Correto, vou no 649 e chame pronto no 02. Tomara pronto no 02-649. Boa tarde, Azul 4032, sem restrição, desce para 4 mil pés, altímetro 1014, chegada a Mari. Oxené 6327, qual o nível ideal para Ilhéus? Pode ser 1.80. Ciente, 180, conforme solicitado, está autorizado, para Ilhéus. Decola da 10 com a primeira curva à direita, no perfil da subida da EL, após da EL Leda, após Leda DCT Ilhéus. 19-8 é o controle, e o transponder é o 5177. O 27 do chinelo está correto, chame pronto no gate 1. Salvador, boa tarde, 3192. 3192. Está livre o táxi via Alfa e Juliette para o portão 7. 3192 já está. Alfa e Juliette para o 7. Essa é patinada e pronto. Para o solo. Whisky uniforme. Está autorizado Salvador Valença, mil pés, via corredores Axé e Caixa Pregos. Decola da 17 com a primeira curva à direita. 19.8, controle, a torre 18.95 e o transponder é o 0113. Convido a Juliette, sente frequência livre na escuta regresso. Juliette. Me informe. Gente, chame a torre para acionamento, boa viagem. No 807, autorizando 2510, via chegada a ponto, número 1 na aproximação para a LS, pista 10. Até 2500 pés, chegada da ponte, VDF, onde era o... Ok, 1807, 2500. 2500 pés, tem 1014 no ajuste. Salvador, Papatango, Vitorino de Juliette, coluna, se escuta. Vitorino de Juliette, controle, visual Cairo Lourenço, comando 2500. Se possível, a partir do Farol da Barra, 2500, direto de Juliette. Cliente, reposta Farol da Barra, Vitorino de Juliette. Da Gol, vetoração, sequenciamento, mantenha presente proa limite localizador, Gol no 396. Mantenha a proa, limite localizador, Gol no 396. Firmo desce, mantém 2000, com altíssimo 1-0 no 3, Gol no 396. Vente para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3, Gol no 396. Azul 4032, reautorizado 3000 pés, altíssimo 1-0 no 3, Azul. Da Passaredo, boa, chegada a Mandes para 4 mil pés, altimento com 0-3, acione identificação, vigilância radar. Boa noite 07, a 3 Ilhas de Duna, passa 4.800, tem condição de completar a aproximação direto? Afirmativo, boa noite 07. Ok, gente. Meia direita proa 060 para o lock, informe estabilizado. Direita 060 para o lock, portaremos estabilizado. Bom, no 395. Zero sete, autorizado 2000, 207. 2000 pés, voo 807. Noite 07, duas ilhas do marcador